eu sei, tá tudo bem. Tome chá! O que é que tem de errado te amar do meu jeito? Posso até ter meus defeitos, mas eu gosto de você. Tem gente que diz tanta coisa boa, mas por qualquer coisa enjoa. Mas é seu jeito de ser. Não liga pro meu jeito e faz carinho. Talvez seja só charminho, ciúmes de você. Me abraça bem gostoso e dá um beijo. Esse é meu maior desejo. Vem depressa, vem me ver. Fala, diz que me ama. Só não reclama, pra você ver o quanto eu gosto de você. Deixa, fico calado. Vem pro meu lado, amo você. Fala, fala, diz que me ama. Só não reclama, pra você ver o quanto eu gosto de você. Deixa, fico calado. Vem pro meu lado, amo você. Quer que tem de errado te amar do meu jeito? Posso até ter os meus defeitos, mas eu gosto de você. Tem gente que diz tanta coisa boa, mas por qualquer coisa enjoa. Mas é seu jeito de ser. Não liga pro meu jeito e faz carinho. Talvez seja só charminho, com ciúmes de você. Me abraça bem gostoso e dá um beijo. Esse é o meu maior desejo. Vem depressa, vem me ver. Fala, diz que me ama. Só não reclama, pra você ver o quanto eu gosto de você. Deixa, deixa. Fico calado, vem pro meu lado, amo você. Ei, Gaspar, okay. Fala, diz que me ama. Diz que me ama. Só não reclama. Reclamei demais. Pra você ver o quanto eu gosto de você. Deixa, fico calado, vem pro meu lado, amo você. Ama o meu jeito. Vamos abraçar o GD.